passadores. Salvador, boa tarde, Azul 2788, decolou, saída Momo, passa 1300 pés. Azul 2788, boa tarde, contato radar. Tem restrição para o nível de voo, 970, após o 2000 país autorizado por acidente. Sobe sem restrições, nível 970, após 2000 direto Momo, Azul 2788. Roma 884, boa. Salvador, possibilidade do azul 2788 voar direto à posição. Prontinho. Aguardo, cadê a sala 2788? Aguardo. Patrulha, voo 1884, na Cachorro. Voo 2784, boa tarde, Pacato Radar, direto para o nível 230, após 2000, atualizado direto em Jama. Eu para o 230, após 3000 ou 2000, direto em Jama. Após 2000, direto em Jama. Ok, aprovado, Jama está presente, então, voo 1884. Boa tarde, autoridade de cuidado, boa tarde, Ana, deixa para o nível para Recife, 1-2-5-2-5, mais 4-5, ao término 1-2-6-2-5, mais 8-5. Aitor 3-2, controle. Aitor 3-2, serviço radar encerrado, 64-6-2, Nordeste de Salvador. Como controle Aracaju, frequência 1-2-0-2-3. Para o gol 256. Gol 256, aguarde.

Alternativa 1, 2, 1, 8, 5. Radar, que para o nível de voo 060, sair da base. Assim, está a sala da prisão? Está passando o gol do Oeste, plano notificado 1748, seguindo condições visuais para 1.310, do Oeste 0010, autorizado pela Secretaria de Contenção. Catarra Romeu Juliette Bravo Sierra, cancela restrição de oxigênio 4, vista para 2.10, a lista na 010, autorizado com a Lula 76, a possibilidade. Sistema 6227, como sempre registro, 128 do sinal 35, altera 125 do sinal 1. Para 2.10, a lista na 010, Autoridade final elétrica de 3 a 4 estabilidade. Para 2009, faça você processo na aproximação na sua posição de 1:10 com 2:00 de Bom sucesso, boa tarde. Acione identificação e acione código 5266. Autorizado e chegada a mão, retorno para descida. Bem, se deixa inicialmente para o nível de voo 080. Serviço radar enfiado 53.000 sudoeste de Salvador. Estamos no controle leste, frequência 120 de Cimaúna. Boa tarde. Rádio 6998, cancela o restrição de altitude em TAP, busca para 2000 ou busca no 090, autorizado sinal elétrico, assistente da parte civilizada. Sim, autorizado, Rádio 6998, número 1 na aproximação. fazer minha nota no 8 e eu possibilidade. Thank you. Thank you.